quê? O que me fez sofrer? Tá bonito, Vila Real! O que me fez chorar? Como é que é? Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar. Você é a parte da virada. E com a equipe ficha, ficha, ficha. Deixa no escurinho, deixa no escurinho. Deixa tudo no escurinho. Quem gosta de fazer amor no escurinho, dá o grito! Ser muito chapado, faz barulho! Galera do Leão, galera do Papão, tem alguém do Corinthians aí? Tem? Tem alguém do Flamengo aí? Tem? Cadê o gritinho das gostosas? O gritinho das sinceras? Das virgens? Bora! Essa budinha e vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando. E pina, e pina, e pina, e pina, e pina, e pina, e pina, e pina, e pina. Quebra tudo que o barraco lhe doidou. E doidou, vai! É Vila Leão, é um gigante na parada. Quem acredita em Deus, joga a mãozinha pra cima aí. Só quem acredita em Deus, joga a mãozinha pra cima. Joga a mãozinha pra cima. Joga a mãozinha pra cima. E bate na palma da mão, na palma da mão. Acende, belisca, acende, belisca. Bate, bate, bate, bate. Na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão. Quem tá feliz, dá o gritão aí. Tocando é o número um. Pa pa pa pa pa. Patrese. É muito caqueado, meu gingado vem dançando. Bota na pressão. Bota. Bota na pressão. Yeah. Bota na pressão. Bota na pressão. Eu vou endoidar. Só vou chegar em casa quando o dia clarear. Só vou chegar em casa quando o dia clarear. Só vou chegar em casa quando o dia clarear. Só vou chegar em casa quando o dia clarear. E vamos lá. E solta. E quebra, quebra, quebra, vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando, que o Patrese não alivia. É o baile mais louco do Pará. Lídia, opa! Ô Marília, é o baile do Patrese. Vem dançar! Lídia, ô Marília. DJ Patrese. DJ Patrese. Vamos nessa! Amor, eu sei que eu falei. Aí, David, o Danilo, o Valder, a Elane também, o Marcos. Sim. E a família Rock Impressão. Estão em peso! Mas vamos tentar conversar. Tentar conversar. Tentar nos reconciliar. A Vila Leão e fecha. E a gente detona. Sente, sente, sente. te peço. O quê? Só mais uma chance. Tá bonito! Eu só te peço. Só mais uma chance. Só mais uma chance. Senta! Você vai sentar por cima e o DJ vai te pegar. Como é que é? Agora toma na piada do volta, menina. Agora você vai ser a capinha na potranca do bumbum. Ela balança. É o baile do Patrese. Pra cima! Chama de malandra, ela vai se apaixonar. Agora vai sentar e vai sentar. Vai quebrar, vai sentar. Alô, novinha! A novinha linda que mora aqui no lado. Bumbum gostosão, louco sedutor. Foi por isso que o novinha se encantou. Vem e toca aqui na base. Sei que você tem vontade. Então senta um pouquinho, pouquinho. Olha a sacanagem, olha a sacanagem. Chama agora. Sabe por que passo e finjo que não te vejo? Porque a tua cara é minha tolerância não te dei a Patrese. Detona! Eu quero que tu vá. E o que? E o que? Só estão demais. Eu quero que tu vá. Que não dependem de homem pra porra nenhuma. Bate! Bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão. Só quem tá solteira, só quem tá feliz, vai! Só quem tá solteira vai descer até o chão, até o chão, até o chão. É muita onda! Vai! Rabetão no chão. O top DJ do Pará. Rabetão no chão. Rabetão no chão. Rabetão no chão. Então canta! Canta! Canta! Vai! Já vou logo avisando que eu não tenho namorado. Quem, quem pode dar em cima de mim? Quem pode dar em cima de mim? Tá com esse homem? Tá com esse homem? Pega na mão e assume. Meu parceiro empresário Alex do Lanche. É o homem das fronteiras. Edital das tatuas. Aí tá! É fronteira com eles, meu irmão! É o rei, é o rei! E vem dançando bem, canta! E aê! Onde teiro? E aê! Boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. Rock ficha, bora rock ficha. Vai, vai, vai, vai. Malandra, o quê? Assanhadinha. Vamos lá. Que só quer vral, só quer vral, só quer vral, vral, vral. Vem pra favela, fica doidinha. Então vem sentando, então vem sentando. Então vem sentando na pressão, vem, vem, vem. Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. Suas amigas. Pontiane, eu vou comer também. Suas amigas, Pontiane. Mãozinha pra cima, pra cima. Joga a mãozinha pra cima, pra cima. E eu vou no rei, vocês vão no rol. Rei, rei, rei, rei. Toma, toma, toma, toma. De longe. Chama ela que ela vem agora. Ô piranha, toma, toma, toma, toma. toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Aponta pra bandida que tá do teu lado. Aponta pra bandida que tá do teu lado. Aponta pra bandida que tá do teu lado. Peraí, precisamos conversar. Você olhar, você se encontrou no meu. Meu coração tá tão longe do seu. Eu tô querendo novamente ver. E aí, Shopping Money, aqui presente com a gente. Vamos lá. O André Almeida, Alessandra também Nunes, dos primos do rock de Mocajuba. Você não me esquece. E o quê? Olha pra mim, deixa eu olhar pra você. Vem me aperta que eu já vou te dizer. Vem abraçar o seu corpo, ao meu. O seu peito nunca me esquecer. É muito caqueado. E aí, nome? GR Abuti. Empresário Anderson, fechadão com o baile do Patrese. Vamos pra cima, R.A. Boutique no telão. Toma caqueado, toma, toma caqueado. Eu tô grandão, eu tô no gigante. Tô na R.A. Boutique, meu irmão. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Gilson Lanches, é o lanche mais top de Belém. É Gilson Lanches. Gilson Lanche, vamos pra cima. Barbearia da Vila. É a galera que dá o grau no visual do Patrese. Barbearia da Vila. Juro nas carnes de Belém. É juro nas carnes. Aí, gerente Fabrício. É juro nas carnes na parada. Ó, o bola fechado com o baile. Penélope Charmosa, Boutique Penélope Charmosa. Segura, segura, segura, segura, segura. Saca Praia, a onda do momento também, Saca Praia. E o Patrese tá usando Saca Praia hoje. Camisa da Saca Praia, top de linha. Vamos pra cima, Saca Praia, Saca Praia, Saca Praia. Bora, Eric! Muito caqueado, muito caqueado, muito caqueado. Toma fora aqui, ó. Ricardo Chidori, o homem do gás do animal. É Ricardo Chidori. Bora na batida que já já te vai. Batida. Gosta de pressão. O quê? Toda bandida gosta de pressão. Toda bandida gosta de pressão. Depois do rock. Sequência de ladrão, sequência de ladrão, sequência de ladrão, sequência de ladrão, sequência de ladrão, sequência de ladrão, sequência de ladrão. Toma pressão, vai! E quebra tudo, quebra tudo, quebra tudo. É muito caqueado no gigado. E vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando. Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando. Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando. E o caqueado aumentando. Fumando e bebendo, oi. Bebendo e fumando, oi. Fumando e bebendo, oi. Bebendo e fumando, oi. Fumando e bebendo, oi. Bebendo e fumando, oi. Fumando e bebendo, oi. Bebendo e fumando, oi. Fumando e bebendo, oi. Toma pressão, vai. Bora, Dilene! Pega, como é que é? Pegada violenta, é o dourado novamente, então se liga. Chegou a nova era do gigante. Olha a dentada, cuidado aí, novinha. Essa dentada. dentada, dentada. O Manuel também. Pega essa dentada. Não dá, Zio. Dentada. Os primos também, Cacho. Aqui com a gente. Essa dentada, dentada, dentada. Pega essa dentada, dentada. Fico o dia inteiro falando da minha vida, criticando a vida. Você não tá me ajudando. Só se complica, fala de fulano. O Aline também, o Joelson. Bora, Robson. Do Atlético da Série. E o quê? Baile do Patrese é bagulho doido. Josué Rodrigues, aí Marcelo, a Milena também, Gustavo, tá todo mundo aqui. E vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo até o... Apagar tudo que o show vai começar. O quê? Apagar tudo que o show vai começar. Vamos lá! Vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar. Joga pra cima, joga pra cima, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, é o baile do Patrese. O baile do Patrese. É bagulho doido. O baile do Patrese. É bagulho doido. O baile do Patrese. É bagulho doido. O baile do Patrese. Vai, vai. É o baile do Patrese que tá dando o que falar. Vai jogando, vai jogando. Que tá dando o que falar. Que tá dando o que falar. Joga, joga, joga, joga, joga, joga as duas mãos pro ar. A Rosiane também, a Alessandra, o Rian, a Cristina, o Rogério, o André. Joga, joga, joga, joga as duas mãos pro ar. Joga, joga, tudo aqui, ó. Joga as duas mãos pro ar. Joga, joga, joga, joga, joga as duas mãos pro ar. Joga, joga, joga, joga, joga as duas mãos pro ar. Joga, joga, joga, joga, joga as duas mãos pro ar. Joga! Olha o ministro, tá na área, bora, Neto! Neto Entretenimento, o ministro das promoções. Vai girar, vai girar, vai girar, vai! E a família Red, do Areão, o Ciel Amari, o Mael também, o Marcelo, DJ Leto, Vida, a Ciane, a Anne. Natureza, só na manha. Meu beijo bate a saudade. Bora, risadinha, aquele abraço. Não dá mais pra esperar o tempo castiga. Eu preciso. E aí, presidente Cidinho de Assis, meu patrão, tá na área. Filho. Assim não nos enxerga, eu não aguento mais sofrer. Canta, canta, agora! Amor, bonito. Olha bem pra mim, amor. Gameta com uma só, gameta. Tá pegando pro gameta. O quê? Posso te perrar, posso te perrar. Posso te perrar, posso te perrar. O Patrese tá tocando e as bandidas rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando. Vai rebolando, vai rebolando, vai rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando. festa. Joga! Só vou sair da festa. Quem vai ficar loucão, joga tudo pra cima. Só vou sair da festa quando eu tiver loucão. Agora, agora! Joga, joga! E o quê? Loucão, loucão, loucão, loucão. Só os loucos levanta a mão. Loucão, loucão, loucão. Só os loucos levanta. Ele faz o caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. Ele faz o caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. Ele faz o caqueado. O croco é louco, o croco é bagulho. Idona! O croco é louco, o croco é bagulho louco. O croco é louco, o croco é bagulho louco. O croco é louco, o croco é bagulho louco. O croco é louco, o croco é bagulho louco. Hoje eu vou dar a dentada, dentada, dentada. E dá essa dentada, dentada, dentada, dentada. Joga a mãozinha pra cima. E dá a dentada, dentada, dentada, dentada. Dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. Na noite fria, pensando em você, assim como as nuvens, meus olhos vão fazer. Se você se for, então vai chover, chover, é, por você. Tira! Pode me tirar tudo que eu tenho, pode falar tudo que eu faço. E o quê? Mas eu só te faço um pedido. Só não encosta no meu namorado. Não encosta no meu namorado. Só não encosta no meu namorado. Namorado, namorado, namorado, namorado, namorado. Aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí. Bora dançando! Sai, vai da vila, vem aonde cada vez. Galera da Baratinha, é do Baratinha, é isso aí, ó. O Didi também, a sua esposa. Bora, malhado! Bora beber o Tigo, o Boquito, Jones, tá todo mundo aqui, ó. O Rene Fox e essa primeira dama, a Gessiane. Um abraço, Japa! Boca Juba! Quantos anos você tem? Eita novinha, tu tá rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando. Halloween do crocodilo tá chegando. Rebolando, rebolando. 4 de novembro. Rebolando, rebolando, rebolando. Cametá, Estação Tucumã. É o Halloween do croco em Cametá, lá na Estação Tucumã. Mais uma do Martins Eventos. Vamos pra cima. Rebolando, rebolando. Rebola, rebola, rebola, vai. Balançar, o rock tá doido e não tem que parar. O rock tá doido e não tem que não para. O rock tá doido e não tem que parar. O rock tá doido e não tem que parar. E vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando. Bora pra cima. Um, dois, três, lá vem R15. Só as melhores, as principais. Tocando, tocando. Aqui. Aqui no Baile do Patrese. E aí, neném da Redley? Aquele abraço a você, neném! Vem embora, vem embora! Tá de cara trancada e eu já sei. Meu parceiro Gaspar, é Gaspar! Toda a galera aqui comigo! Quando soube quem é, o André, o Lucas, o Nena Chime, o Chime, eu acho aí. Claro. O Gordo Paulo, todo mundo! Conversa. Vai! E uma foto antiga no meu Facebook, mas não justifica essa tua atitude. Agis como o seu. Porém, no Brasil, seu... tá merecendo. Ei, Felipe Lopes. Te disse que tô firme contigo onde estou. Produtor carioca, Homem-Aranha do Animal. Rola, carioca! Olha o Cidinho, só de boa. Todo mundo tem um passo. Produtor Breno no Brasil também. É de Felipe Lopes. Tudo aqui, meu irmão. Fica bem. Assim, todo mundo a Anha Lili, o Ousadinhas e Boca Juba. Só tu não vê. O Pitomba, a Michele, o supermercado. Seu nome, qual é isso? Serrote, isso é? Bora lá! Top DJ do Pará. O quê? Meu amor, faço tudo pra te ter. A qualquer distância, Bateria, equipe Shop Money, você vai aqui prazer. Um abraço. Antes nada, agora é diferente. Tudo mudou. Tua mãe confiou. E deu. Teu pai também. Tantos na fila com grana e bem. Baile do Patrese é bagulho doido. O Guilherme também Moraes. O Dieguinho Moraes. O Edilson Moraes. Aí, Jadson. Solteirinhos na área. Eu vou me apresentar à tua mãe. Sei que ela vai te falar. Crocodilo. O sol tem que ficar. Ele é certinho pra casa. Eu vou me apresentar ao teu pai. Vamos nessa, gente! Queria que todo mundo jogasse a mãozinha pra cima aí, pra gente bater uma selfie, pra gente botar no Instagram do Crocodilo, no Face do Croco, só espalhar a foto. Quero ver todo mundo com a mãozinha pra cima. Mãozinha pra cima, vai pra lá, Bruno, lá atrás lá. Todo mundo com a mãozinha pra cima, bem alto, bem alto. Mãozinha pra cima, vocês, mãozinha pra cima. Tá bonito, tá bacana. E joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão, na palma da mão. Tchá, tchá, tchá. Quer ver, quer ver? Cadê o gritinho das solteiras aí? O gritinho das sinceras, das virgens. Calma, não pode mentir. O gritinho das virgens. O gritinho das gostosas. Bora no batidão. Bora no batidão. Deixa eu girar, deixa eu girar, deixa eu girar. Tá na hora, tá na hora, tá na hora, tá na hora. E doida! E doida! E doida! E doida, e doida, e doida, vai! Joga pra cima e vai! E doida, e doida! Vai! Pra saco de tudo, areia! Galera do Papão, jogando! Mãozinha pra cima, na palma da mão, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Galera do Papão, na palma da mão, e a torcida do Remo também. Na palminha, galera do Leão, assim, assim, ó. Remo! Galera de Cametá e peso! Eduardo Lopes, a Beatriz Dias, o Edson também, Josias, a Silene, o Thailson Rodrigues, Adriano, é muito lindo! deixa no escurinho. Deixa no escurinho. Joga o celular pra cima, joga o celular pra cima, acende tudo. Joga o isqueiro pra cima também, acende tudo. É o baile mais doido do estado do Pará. É o baile do Patrese. Vamos pra cima. Pra cima. Joga o celular pra cima, acende tudo. E joga pro lado, pro outro. Pro lado, pro outro. Pro lado, pro outro. Acende, acende o celular. Acende o celular. Um, dois, três. Agora. Ora, ora, ora, ora. E sai do chão, sai do chão, sai do chão. Sai do chão! Sacode, sacode! Quem gosta é o presidente! E aí? Cima! Mamani pemeu, mamani pemeu, mamani pemeu. Padma Samava, Padma Samava, Padma Samava. Joga pra cima, vai! E aí, Samara Marques? As abusadas? É de Mocajuba? Olha o boto, mil grau! Vamos lá, vamos lá! Equipe Show Bimone do Parque Verde! Pra sacudir! Vocês querem, Gary? Toma! E pula, sai do chão! Pula, sai do chão! Pula, sai do chão! Só quem tá solteiro dá o grito, dá o grito, dá o grito! Quem vai amanhecer dá o grito também! Pula, pula, pula! Quem tem amigo corno dá o gritão aí! Quem tem amigo viado dá o grito! Quem tem amiga sapatão faz barulho. Tá na hora. Dá-lhe o gritinho. Dá-lhe o gritinho. Vamos lá. E o quê? Quem te vê passar assim por mim. Bora, Tati! O Jefferson, a Renata! Guilherme, o Udi! Na certeza! Aí, o seu bem! Fala, Malena! E a Selma! Fala, Andresa! Nada, pois sem ter teu carinho! Pra cantar bem alto! Eu vou baixar o som! E a galera vai no baile! Um, dois, três! Agora! Jeito, é gigante, é um baile, é o baile do Patrese. Gigante Crocodilo Prime. Com minhas meias, 3, 4. E a família B13 de Mocajuba, Spiger, o Aguidera também, o Milão, o Luan, Juliana, o Assis também, Vieira, aí Joãozinho, bora lá. Quem sabe o príncipe virou um chato. E o que? E o que? Que vive tanto no meu sonho. Bem alto, Arião. Quem sabe a vida não sonhar. Só vocês agora. E o que? Verdade. Como é que é? Então bora! Por favor, essa luz aqui, o responsável pode apagá-la. Deixa tudo no escurinho! Quem? Quem gosta do escurinho, dá o gritão aí. Quem vai beijar na boca hoje, dá o grito. Quem tá gostando do crocodilo, faz barulho. Quem gosta de fazer fumaça. E o que? E o que? Ai, ai, ai, ai, ai. Thiaguinho Belo, BU na parada. Paulo Maia, Rodrigo também, Super Fortaleza, Eternos. Camaradas. Quem gosta é o ministro. Tá chegando o baile do ministro. Só os usuários. Canta comigo agora. Agora, mãe, você. Vem, que vem. Demorou formar. Agora. Bem light. Bem do jeito, bora. Pra mudar. Eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar. Como é que é? Eu me sinto ser assim, fazendo a correria. I want to break free. Toca tudo! I want to break free from your lies. You're so self-satisfied. I don't need you. I've got to break free. Um, dois, agora! Olha, a festa tá começando, cara. E já tá pai d'égua. E a galera tá no 12, pra cima. Bora então! Pra sacudir! Fui convidado por uma tal suruba. Não pude ir, Maria foi no meu lugar. Depois de uma semana ela... E aí, Braz? Toda o tatuzão, Breno! Vai de Barca Arena aqui, Boca Juba! Maria chorando começou a me explicar. Daí então ela... Vai, Pacho! E dei graças a Deus... Roda! No meu lugar. Roda, roda, vira, solta, roda, vem. E passar a mão na bunda, ainda não comi ninguém. Roda, roda, vira, solta, roda, vem. Esse laca de suruba. Já me passaram a mão na bunda. E eu? Eu ainda não comi ninguém. Então bora pra cima! Sai do chão, areia! Toca, toca, toca! Na minha quadrilha só tem gente. Na minha não tem nada! Tem gente que brilha. Só é comportado, minha quadrilha, porra. Na minha quadrilha só tem gente que. Olha o baile do patrão estremecendo quadrilha, tudo! Simbora, moçada, segura a pisada, só na sanfonada. Só nas abombadas. No batidão e na batida. Quem tá feliz, joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão. Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Remo. É bicolor, é bicolor. E a galera do Corinthians dá um grito. Eu fiz uma fogueirinha. Olha quem tá na área. Meu promoter preferido. Meu parceiro Primote, meu irmão. E aí, Primote? Bora pra cima. Se é considerado, tá doido, velho. Patrese. É o baile do Patrese. Rolando. Acho na areia. Minha sereia São João. Como é que é? Sai do chão, areia. Hoje tem um bar da praça também, acabando o crogo. Bar da praça, bora lá. Francielso, um abraço a você, garoto. É crocodilo. E o que, e o o quê? No verde novo, verde louco, verde mar. A alegria do Pumba, meu boi. E aí, Puguinho, tá cachorro? Maria viva do maracatu. O povo canta, o povo dança, lá vão ter alavanto. E o quê? E o quê? É sempre Deus. Bora ver se a galera gosta dessa aqui, ó. Eu não ouvi o grito, não. Quero mais alto. Grito bem alto agora. Bora que é o gigante na parada. 3, 2, 1, agora. Olha o reggae, olha o reggae. DJ Patrese. Rindo. O apoio, bonecão! E a família Rock Pressão! E aí, Danilo, David, o Marcos, todo mundo! Vai tocando! Quem gosta dessa aqui é o ministro.